coração. Perguntas não vão me mostrar. Esse aí foi o Tony Garrido, do Cidade Negra, cantando Guita, do Raul Seixas. Antes teve duas dobradinhas, Renato Russo com Fernanda Takai, respectivamente Legião Urbana e Patufu, cantaram Like a Lover, gravada originalmente pelo Sérgio Mendes. E abrimos o programa com outra dobradinha, Frejá e Herbert Viana, num especial acústico que eles fizeram, gravando Minha Alma, do Rapa. Vamos seguir então com o pessoal da gringa agora. Vamos com Ed Vedder, Art Garfunkel, Wayne Hussey e Chris Cornell, gravando nada mais nada menos que Beatles, Dire Straits, U2 e Michael Jackson. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go. Small. Criadores e criaturas. Why would Especially laughter after pain. Especially sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry? Storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. And I wait for you. Slide a hand and twist the fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you, with or without you, with or without you. Have it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. I can live with or without you. And you give yourself away. And you give yourself away. And you give. And you give. And you give yourself away. My hands are tied. My body bruised. She got me with nothing win and nothing left to lose. And you gave yourself away. And you gave yourself away. And you gave. And you gave. And you gave yourself away. With or without you. With or without.

Alguns a gente já tocou aqui no programa e outros você vai ouvir nas próximas semanas. O material do cara é bem legal. Teve antes o Wayne Hussey, vocalista do The Mission, cantando With or Without You do U2. Teve também o Art Garfunkel, da dupla Simon e Garfunkel, cantando Why Worry dos Dire Straits. E começamos a sequência com Eddie Vedder, do Pearl Jam, cantando You've Got to Hide Your Love Away dos Beatles. Bom, vamos pro intervalo. Quando a gente voltar, tem Paula Toller, Morten Harket, Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne e muito mais. Aguenta! Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Já estamos de volta, dando mais uma vez um abraço a todos os pais que estão aqui acompanhando o nosso programa. Feliz Dia dos Pais, eu que também sou pai. Minha filha, aliás, adora participar do programa. De vez em quando ela entra aqui com uma vinhetinha. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Enfim, vamos seguir agora com o nosso programa especial Vocalistas em Carreira Solo. Vamos agora com os vocalistas de RPM, depois Kid Abelha, A-Ha e Capital Inicial. shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Oh, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure. You set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said sugar, take it slow, and it work yourself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. If you want me, I will listen to your words. say that you can or can't. I'm never sure what it is you want. There's always something left unsaid. And if you want me, I will listen to your words. The dreams you have deferred, the battles fought. If it helps to take me to those dark extremes. Silent laughter rings, the sun is shining, life begins. Happiness could be a fact. If you want me, I will listen to your words. The dreams you have deferred, the battles fought. If it helps to take me to those dark extremes. Your dreams, the way you thought. Just talk, I'm listening. Believe me, just talk. Thank you. feelings exposed, and there's a taste in my mouth as desperation takes hold. Just that something so good just can't function no more. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Legal, bela escolha do Dinho Ouro Preto, Love Will Tear Us Apart, do Joy Division. Uma das bandas que influenciaram a galera brasileira aí dos anos 80. The Cure, The Smiths, The Clash, Sex Pistols, Joy Division. Muito bom. Teve também o Morten Harket, vocalista do A-Ha, cantando Listening, uma música dos Pet Shop Boys. Antes teve a Paulinha Toller, do Kid Abelha, com Patience, dos Guns N' Roses. E abrimos o bloco com o Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM, ou RPM, com Is This Love, do Bob Marley. Paulo Ricardo, que também tem um disco só de covers. Aliás, dois. Ele tem um nacional e um internacional. Os dois são bem legais. Bom, vamos em frente agora, como nossa tradição manda. O último bloco é pesado. Então vamos começar com uma cover de Kiss, I Want You, com Kip Winger, do Winger, e Paul Gilbert, do Mr. Big. Vamos lá. Gone by, and the thing I want out of life is I want you, I want you, I want you, I want you. You can run, you can hide, but you'll never get away. Yeah! criaturas. He's got spots from ripping off the stars from his face. Funky little boat race. A television man is crazy, seeing when children are delinquent bricks. Please, please. one devil, so one of us must go. Eu já disse isso aqui, mas não custa repetir. Onde o Ozzy Osbourne mete a colher, sai coisa boa. Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, na voz do Ozzy Osbourne, vocalista, todo mundo sabe, ex-vocalista do Black Sabbath. Aliás, as bandas vão e voltam tanto que eu não sei se eu chamo de vocalista ou de ex-vocalista. Porque ano passado mesmo o Black Sabbath veio ao Brasil com o Ozzy Osbourne, com a formação original. Bom, antes teve o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, com All the Young Dudes, do David Bowie. Música que tem um monte de gravações também. A Aerosmith já gravou. Ih, tem uma galera. Teve antes o Rob Zombie com Blitzkrieg Bop, dos Ramones, e a sua famosa Hey Ho, Let's Go, nessa versão mais cavernosa aí do Rob Zombie. E abrimos a sequência com Kip Winger, do Winger, e o Paul Gilbert, do Mr. Big, com I Want You, do Kiss. Galera, por hoje é só. Peço desculpa aí, a minha voz hoje estava bastante anasalada. É que a gripe me pegou de jeito. Semana que vem tem um programa muito legal, que a temática é brega. Homenagens das bandas de rock e pop aos artistas do brega. Vai estar muito legal esse programa, garanto, viu? Espero vocês. Semana que vem tem mais. Um abraço, então. Valeu. Tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.